Esse episódio foi editado na Blue Flag. Qualquer reclamação deve ser encaminhada ao Senhor da Eternidade. Grato. Diversão começando na 94ª edição. Meu Deus do céu, o que aconteceu? E é isso aí, nessa semana estamos reunidos aqui para relembrar as maiores lendas do mundo de jogos e diversão. Aquela época sem internet em que a gente não tinha como confirmar qualquer merda que seu amigo falava pra te fuder. Pra quem não sabe, dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana aqui com a gente tem o Lápis. Funko é melhor, o papo é pop e puxa o push pop. Puxa o push pop, tinha uma lenda com push pop? Espero que não. O que será? É melhor que não. Yeah, estamos aí sendo o Mulder Scully do mundo dos jogos e trazendo pra vocês apenas a verdade. Apenas, nada mais do que a verdade, somente a verdade e uma vozinha do Killerazo cheia de picotadinhos e estaladinhos que eu não sei de onde vem, mas... O Malute! No episódio de hoje falaremos sobre lendas. Acredite você, se quiser ou não. E o Dion! Com um braço fodido, eu descobri que eu faço o código com o nome de uma mão só. Geral, um braço só, vai! E é isso aí! Nessa semana nós vamos viajar aos confins do nosso passado para botar em questão o que os seus amigos filhos da puta diziam pra você. Será que a Lara Croft ficava pelada mesmo? Será que tinha Triforce no Zelda Ocarina of Time? Será que aquela ilha que você viu na puta que pariu no 007 dava pra chegar? Tudo isso e muito mais depois dos e-mails. Geral, um braço só. Pode sair do podcast. Vai. E-mails e comentários sobre o nosso último episódio de Guilty Gear. O Tonoshiki lá no nosso site diz o seguinte: o engraçado do Daigo, e aí ele se refere ao Daigo Omehara, o jogador profissional, não ao Daigo aqui do Baixo Fletsoco, é que ele parou de jogar depois que o Sol perdeu o Dustloop. Outros bons jogadores em vídeo são o Keknin, que joga de Jen, Milia e Order Soul, Kindevu, que joga de Ed, Pupa, que joga de Kai, Kazunoko, que joga com qualquer um, Inoue, Kubo, Isa, Koichi, que joga de Ino, Mugi, que joga de Slayer, e diz que só falta agora o podcast sobre Hokuto no Ken, já que estão muito familiarizados com o GG. A questão do Hokuto no Ken não é estar familiarizado ou não com o GG, né? É que a gente gosta pra caralho de Hokuto no Ken. Então, com certeza, haverá em breve. Não só sobre os jogos, mas como também sobre tudo que envolve a série, mangá, anime, etc. O Jean nos manda um e-mail e diz: já que não é bom deixar pra amanhã o que posso fazer agora, passo por aqui apenas pra rogar-lhes uma rápida maldição. Que em seus testículos se atrofiem e saiam pelas órbitas de seus olhos. Malditos sejam seus nicknames de CS. Foi digno de Daigo, acho que o Daigo aprova esse xingamento, parabéns a você. E ele completa dizendo que nunca mais conseguirá ouvir o refrão de A Past and a Future Secret sem ecoar jogos e diversão na sua cabeça. Fuck, cara, tá fazendo errado, porque a música é muito boa ainda, você não deve substituí-la pela paródia imunda no Baixo do Soco. meus amigos, voltando para nossas infâncias e lembrando daqueles papos no recreio do colégio, quando as pessoas queriam contar pra você o segredo que eu descobri, moleque. Tu não sabe. Tu tá dando mole, moleque. Tu não pulou 7 vezes com a Lara Croft na piscina, não? Não, agora eu queria perguntar, alguém aqui nunca ouviu a lenda da Lara Croft pelada? Que essa pra mim é uma das maiores lendas do mundo de jogos. Alguém nunca foi enganado por um filho da putinha no recreio que dava pra deixar a Lara Croft pipipitula? Ah, eu já vi. Eu nunca fui enganado, mas eu ouvi depois como lenda, mas como eu jogava Tomb Raider, não me interessou, entendeu? Ah, cara, pô, pera aí, vocês nunca procuraram nenhuma imagem do jogo e tal? Não, mas aqueles sites meio assim, que tipo, o cara desenhava o personagem meio... Opa. A foto da Lara Croft, aí tinha um... Cara, na época que rolou isso, acho que não tinha site direito ainda não, tinha no máximo uma revista. Moleque, depois aí vinha tipo a foto da Lara Croft toda lá em 3D zoado, aí vinha tipo um pente no peito e na chana, assim, um troço muito spray. Isso aí é da época que o William Bonner, na hora de falar o site do Jornal Nacional, falava http://www.globo.com/jornalnacional. Isso é antigo pra caralho, cara. Não era nem globo.com, era o globo.com.br. O Globo é o jornal, né? Pois é. Mas, quilerazos, não vale você baixar da internet mod, não vale você usar a internet como recurso para comprovar ou descomprovar a sua teoria na época. Era só se você ouviu falar e foi lá e tentou fazer, moleque. Serve o... Não, mas aí a gente já tá adiantando. Vamos falar de Lara Croft primeiro, depois a gente fala de Street Fighter. Então, tu caiu nessa? Não, porque eu não jogava Tomb Raider nessa época. Porra, vou te falar que eu por muito tempo joguei Tomb Raider 1 e 2, né? E no Tomb Raider 2, você tinha a lendária fase da mansão, que não era bem a fase, né? Era um free-to-play. É um hub, né? É, você ficava lá andando for the laws, brincando na mansão. A adaga de Xang. E pra você andar dentro da mansão, não tinha nada pra fazer. Aí tinha, tipo, a piscina gigante dela. Peraí, não tinha o mordomo? Tinha o mordomo, que você, a única que não tinha era guardar ele no congelador, no frio. Isso. Era o que dava pra fazer de boa lá. Aprendi ele lá. Aí veio um filho da puta pra mim no colégio, moleque. Isso foi muito... Ele chegou pra mim e falou: moleque, olha só o que aconteceu comigo. Meu primo me falou que você pular 100 vezes. 100 vezes. Nossa, 100 ainda? 100 vezes. 100 vezes na piscina do trampolim, moleque. Na tésima, ela sai da piscina e fala: estou muito molhada, e tira a roupa. E você fica andando com ela pelada. E eu, moleque, afoito, como só era um menino de 12 anos, provavelmente. Mas... Afoito pra não dizer outra coisa, né, Lô? É. Desgraçado. Afoito. Eu cheguei lá e falei: ah, já é, moleque. Vou garantir minha noite aqui com a Lara Croft pulando pra você 100 vezes, moleque. Pulei 100 vezes. Aí não aconteceu nada. Eu falei: caralho, o que aconteceu? No dia seguinte, cheguei no colégio e falei: meu amigo, não rolou. Qual foi? Tá me sacaneando? Ele: putz, se não rolou, é porque alguma das 100 vezes você pulou errado. Não. Então você tem que pular 100 vezes certinho, retinho do trampolim e cair ali, na moral, mergulhando. Se não, se eu errar em uma das 100 vezes, significa que não funcionou. Que viado. Resultado. E o que é pior, que você caiu, né? Porra, resultado. Era uma criança muito ingênua, né? Resultado, era pra criança, né, cara? À noite, pulando milhões de vezes na que isso? Milhões de vezes. Cara, tudo pra ganhar uma punhetinha. Hoje fizeram um troféu pra isso, né? Tem. No Team Fortress 2 tem um troféu. Você pular mil vezes com o Scout, você ganhou um troféu, pulou mil vezes. Mas se tivesse Lara Croft como troféu. Moleque, tinha que ter um troféu nesse Tomb Raider novo, que era pular 100 vezes na piscina e ganhar lá. Troféu. It's not enough. Então, it's not happening. Deveria ter tido. É o Not Yet Naked. Só que dá se você pular mais vezes, assim. A história dessas pra mim até hoje é a do Shenlong do Street Fighter 2, pelo simples motivo de que é uma porra de uma história internacional que depois descobriu-se, nasceu numa EGM de abril de 91, 92, enfim. Mas os caras fizeram um trabalho de arte tão bem feito, colocaram lá, fizeram um desenho do Shenlong, botaram o time over entre o Ryu e o Bison, aí aparece o Shenlong dando um tomoi nage no Bison pela bunda, jogando o Bison pra trás. E aí mostra o Ryu contra o Shenlong, e o Shenlong dando um Shoryuken, inclusive. essa, pra mim, é a melhor história, porque percorreu o mundo, saindo numa revista em abril, e o melhor, na parte de baixo da página da revista, que nem esse primeiro de abril, tem um negócio escrito assim: concurso de primeiro de abril da EGM. Ou seja, aquela dica gigante, galera que não sabe traduzir. Escreve assim: já que ano passado a parada do Simon Belmonte fez muito sucesso, esse ano vamos fazer um concurso, blá blá blá. E assim, e foda-se, véio, isso percorreu o mundo inteiro e todo o fliperama, aqui até que no Brasil tinha essa porra de que tinha o Shenlong, isso motivado também pela frase de vitória do Ryu: você precisa derrotar Shenlong para ter uma chance. E essa porra foi só erro de tradução, né? Porque traduziram Dragon Punch, Shoryuken, pra Shenlong em vez de Dragon Punch. Tinham algumas versões algumas das mil versões do Street Fighter 2. E aí gerou toda essa pendenga. O mais legal disso é que daí serão dois personagens, no fim das contas, né? Fizeram Akuma pra ser exatamente essa coisa que a lenda dizia, né? Que era o cara que aparecia depois do Bison e você enfrentava. E depois fizeram o Gouken, que é igual ao Shenlong da EGM daquele ano lá. Pior que ele é muito parecido mesmo, porque alguém desenhou o Shenlong como achou que viu no sonho maluco dele lá. E o Gouken acabou virando esse cara. É, o Gouken é literalmente esse cara. Assim, só um pouquinho. Por muito tempo o Shenlong foi o nome americano do Gouken, na verdade. Olha só. Mas era um nome meio. Era um nome underground. Que é Akuma, né? Até que naquela revista que foi lançada aqui no Brasil, pela Scala, se eu não me engano. Não lembro qual que era a editora. Scala Gay? Caralho, moleque, sai da minha cabeça que eu ia fazer a mesma piada. Scala Gay. Que isso, cara? Quem é John Malkovich aí? Então, porra, aí eu tinha lá Shenlong também. Eu usava a tradução americana e depois mudaram, acho que pra japonesa durante a revista. Mudou toda a direção, o desenho começou, o traço começou a ser feito no Brasil, né? Mas enfim, isso é devagar. É muito feio. Também tinha dentro do Street Fighter uma lenda de que você conseguia atacar o bracelete da Chun-Li, lembra? Porra. Depois virou Kikoken, é. Cara. Tem a piadinha disso no Street 3. Uma das frases de vitória dela tem a ver com isso. Sério? Assim, porra, nunca ataquei meu bracelete em ninguém, não me amola não. Ó, te falar que rolava uns boatos lá na escola também da banheira do Honda. Banheira do Honda. Banheira do Honda? Qual que quando ele caía na banheira, ele voltava Mega Power e tu ia perder o round. Cara, para da grosseria já, né? Não, tu já perdeu o round, meu irmão. Se o cara fizer, então já era. Moleque, Hadouken vermelho vocês já deram. Ah, Hadouken vermelho existe. Vermelho não é lenda, é programa. Problema na cor do jogo. Isso. Também, por favor, não confundir lenda com Street Fighter da rodoviária, né? Porque você confunde ao mesmo tempo e virar o Dalsim roxo, aí já é rodoviária. Pô, mas aí com a garra do Vega no pé. Pensando nisso, quem é que garante que o Gouken realmente não existe numa porra de Street Fighter de rodoviária? Caraca, é qualquer coisa faz ali. Mas essa rodoviária nunca foi. É aqui, é daqui de casa. Daqui de casa, ok. Não, mas o maior que nego achava que existia uma combinação secreta, tipo um Konami Code, tá ligado? Cima, cima, baixo, baixo, direita, BA, start. Que aí o Konami virava e pulava na banheira. Isso aí é tipo, agora eu fui banheirizado, tá fudido. Agora eu tô limpinho, já você com sangue. Que toqueira, meu Deus. Tem uma muito boa do Super Mario 64, que é aquela porra do Alice Real 2401. Como é que é essa? Do estátua. É, a estátua. Caralho, moleque, eu vou te contar que eu já tentei fazer essa porra. Você nada numa piscininha, você tá nadando numa piscininha e aí tem uma estátua, e no pedestal da estátua tem qualquer coisa escrito, que tem milhares de versões pro que tá escrito ali. E uma das versões mais bem aceitas é que tá escrito Alice Real, L é real, 2401. E inclusive eu falo, é porque tem o Luigi no Mario 64, que não tem. Aí depois, depois quando saiu o Paper Mario saiu em 5 de fevereiro de 2001. E aí nego interpreta que o 2 era fevereiro, 4 era o dia 4, 01 era o ano de 2001. Aí com a diferença de calendário entre Japão e Ocidente, o 4 vira assim, blá blá blá, e no Paper Mario tem o Luigi. Moleque, eu vou te falar uma parada. Essa estátua que você tá falando, eu já tô ligado nesse negócio. É aquele laguinho que tinha atrás do castelo onde tinha os fases. Fantasma. Onde a fase dos fantasmas, exatamente. É, exatamente. Aí tem uma estátua de uma estrela. Achado uma estrela. Sim, e pra mim o que tá escrito ali é Eternal Star. Pra mim o que tá escrito ali é Friends. Não dá pra ler. O Nintendo 64, eles cagaram ali naquele negócio e fingiram, ó, finge que tem um negócio escrito aqui. Não dá pra ler. O que tá escrito ali é Nintendo 64 ali em cima, né? Era tipo assim, ninguém vai ler isso aqui. Foda-se, bota qualquer merda. Entendeu? É uma estrela. Não é uma estrela, porra, da estátua? É. Olha, vê se não tá escrito Eternal Star ali. Estrela Eterna. É isso que tá escrito ali. Tem porra de Luigi, não? Pode ser. Para, o que tá escrito embaixo, o que tá embaixo, aí... Tic-ticar. Exatamente. Mas isso daí não seria um prenúncio da... Daquela... Espúcio? Caralho. Aí, na passada da minha cabeça, foi que é, não seria um prenúncio da Millennial Star do Super Mario... Quer dizer, o Mario Party? Ih, pode chupir. Mario Party 3, hein? Pode chupir. Nossa, já foi no Mario Party 3. Ei, acho que pode, Mario destruidor. É uma das séries que mais tem esse tipo de coisa, né? De coisa de lenda, etc. Moleque, olha só. Quando você pega 120 estrelas no Super Mario 64, você abre um canhão lá fora e ele te chuta pra cima do castelo. E você encontra um Yoshi altamente tosco, moleque. Um Yoshi muito mal feito, que te dá 99 vidas e vaza. E ele manda o vazar no estilo mais Yoshi possível. Ele pula ao infinito numa cachoeira que tem lá, atrás do cai e some. E some. E fica aquele negócio, tipo, vira o filho da puta no colégio e fala, não botaram o Yoshi ali só pra te dar as vidas, moleque. Tu tem que ir atrás dele. Aí tu joga em cima do Yoshi, moleque. E é irado. Porque aí você pode comer os bichinhos e voar no Yoshi. E porra, aí abre um outro jogo com mais 20 estrelas. Aí eu fico, puta, fudeu. Eu não sei se eu confio nisso. Não dizem também que o Luigi tá morto no mundo de Mario? É uma daquelas teorias tipo do Ash, né? Que o Ash por causa do Luigi's Mansion. Por causa do Luigi's Mansion, se você para num pedaço lá de uma fase X, cai um raio e aí você vê tipo uma sombra do Luigi pendurada, como se tivesse enforcado, sacou? É um erro de programação que a sombra do cara tá muito mais em cima. Aí ninguém fica falando que ele tá enforcado. Porque ele se matou. Caraca. Não matou seu coadjuvante. Aí é da Mario Galaxy, acho que é o 2. Não tem umas árvores. Fantasma. É, os fantasmas. Não. Aquilo não é árvore, não. São pessoas olhando mesmo. Aquilo não é árvore, não. Aquilo é uma pessoa, o caralho, meu irmão. Aparece no... nos nomes de produção do jogo, aquilo lá tá como não sei o que, tri. Isso, essa é verdade. Essa árvore tá parada lá. Mas, tipo, eu vi as imagens, acho que foi no Nintendo World, no SGW, e caraca, parecia gente mesmo te olhando. Tipo, gente naquele mundo, né? Tipo, uns ETs esquisitos, assim. Não, mas talvez até seja, né? Uma parada que, tipo, parece que foi comprovado depois é que esse lance do Yoshi é que, na verdade, o Mario 64 era pra ter dois jogadores, né? No Mario 64 aqui, enfim, Nintendo 64, né? Buzz! Vamos fazer um jogo de Mario e não era 64DD, então deixaram só um jogador. E o Luigi ficou de fora, mas era pra ele ter entrado no jogo mesmo. Então, era uma parada... Eu, inclusive, ali que a parada do Yoshi era por conta disso. Era pra, na verdade, ter, tipo... Eles iam, acho que, botar o Luigi e falar, não. Eu boto o Yoshi. Porra, tem mais alguma aí do Mario? Alguma mais? Tem, você... Quando você... tem uma lenda do Mario que diz que se você pular por cima da bandeira na fase do mundo qualquer coisa 3, dá não sei que merda aí, eu não lembro agora. Não, eu só ouvia que era tipo, você pode pular por cima da bandeira que você ganha, tipo, 5 vidas, em vez de uma vida só, ligado? Aí ficava nessa, tipo, vou pular por cima. Mas você quer ver o Super Mario? Você não pode pular por cima da bandeira, o jogo não deixa. Super Mario, o Super Mario normal? É isso. Primeiro, isso. Naquela versão do Mario All Star, eu já consegui pular por cima da bandeira. Ó, é assim que começa, moleque. Vem um filho da puta, tipo, Erasus, e fala, eu já consegui. Moleque, foi aquela época que eu tinha terminado o colégio, aí tava esperando o cursinho começar, não tinha o que fazer. Aí eu fiquei jogando... Ah, fumava maconha pra caralho, filho da puta, aí achava que pulava em cima da bandeira. Porra. É. Eu consegui, cara, eu consigo reproduzir isso. Ah, você consegue. Vai comprar maconha lá. Vai lá comprar maconha. A galera fala assim, eu consigo, isso daí tá exigindo provas, hein? Cara, é igual o Goku. Goku, tiver época que ele falava, Goku falava assim, ah, meu pai já zerou Enduro. Sim. Vivia falando essa porra, filho da puta também. Ah, meu pai já zerou Enduro. Zerou o caralho, porra. É, zoeira do cacete mesmo. Você tem essas porra desses fudidos aí que inventou a merda dessa. Tá aqui, não, porque, assim, o meu primo que mora lá em Campos conseguiu. Itacaque Setuba. Filha da putice o nome disso. Olha, lenda em colégio é tipo um clássico, cara. Eu lembro que o Pokémon azul e vermelho tinha a lenda mais lenda de todos os tempos, moleque. Era como se pegar o Mew. Nossa senhora. Meryl. Antes dele sequer ter sido feito, né? Porque era na versão azul e vermelho. Não na ouro e prata. Amarelo, né? É. Que tipo assim, parece que tinha um lance que tu. Parece que não tinha um lance. Podia empurrar um caminhão que tinha. Você ia lá pra perto do barco, onde você ia pegar o Chance lá, o barco pra ir pro outro lado do mundo. E aí você podia empurrar uma empilhadeira. E ele tava tipo embaixo de uma caixinha, um troço desse, assim. É, era um negócio assim, aí tipo, tinha que empurrar as paradas e ir pra próxima tela. Aí, que na verdade tem também. Só que se for pra próxima tela, não tem treinador. O que nem eu falava, que tinha um treinador lá, mas aí, obviamente, entrava sacanagem. Tu tinha que fazer uma filha da putice lá, pans, e aparecia um treinador com mil e uma real, moleque. Aí tu pans, pra derrotar, e pegava os dois. Aí, se você derrotasse ele, ele entregava eles pra você, né? Exatamente. É muito escroto, né? Isso. E o pior é que o Mew, né, sempre teve na programação do jogo original, só que você não tinha como pegar ele no jogo. O único jeito de você conseguir ele eram nos eventos nos Estados Unidos, no Poké Center em Nova York. Dava que naquela época existisse internet e alguém tivesse vazado como pegar, mas até lá era. Não tinha como pegar. Era o único jeito. Por troca não, claro que dá, cara. Calma. Você cai no jogo. Então, deixa eu falar. Foi aquele modo ridículo, impossível. Ele não tem nenhum jeito legal, legítimo, feito pelos programadores do jogo pra você conseguir pegar. Mas tem um bug no jogo que só descobriram, tipo, muitos e muitos anos depois, que era aquela coisa, tipo, você sai de uma loja, dá dois passos pra frente, um passo pra trás, abre o menu, fecha, usa o item tal, não sei o que, anda pra trás, faz moonwalk, dá uma rodadinha. Baixo, baixo, trás, frente, BA, select start. E ainda era uma porra mais escrota, que você ainda tinha que pegar o HM Fly, usar depois quando estivesse no quadrante e tal, voar pra cidade nada a ver, lutar contra um maluco, depois voltar e BUM! Abrir o menu e do nada aparecia. Era um negócio. Caralho, que tu tinha que falar com o maluco, te ensina a pegar Pokémon, deixar ele te ensinar. Aí tinha que usar Fly pra zona da bicicleta, me engano, aí lá tu ia andando. Exatamente. Bem conhecido como Porque lá tinha uma tela. Okay. Lá tinha uma tela que ela. Quando você descia ela, você entrava na visão de um maluco. Então, o que você tinha que fazer? Você tinha que entrar direto na visão desse maluco. Quando a tela, tipo, carregasse pra baixo e o cara te visse, você apertava start, usava Fly, ia pra outro lugar e a primeira batalha que você encontrar era um Mew, moleque. Era um negócio de caralho, é isso mesmo? Pior é que é esse lance mesmo, só que na época ninguém sabia, não tinha muito. Cara, se alguém soubesse aquela época, sério mesmo, esse maluco era tipo um deus. Então. Não, pra mim o maluco saber disso já é deus. Como é que o maluco descobre? Como é que uma pessoa descobre isso? Pra mim vazou isso. Algum programador, tipo, vazou depois muito. Essa era a minha dúvida quando eu vi a revista, eu falava, porra, acho que eu quero trabalhar com isso. Quero ser. Na época a gente nem sabia que era jornalista, né? Eu falava, quero escrever revista de videogame. Eu pensava, porra, como é que o cara descobre esses macetes todos? Ele fica testando, fica apertando lá. Eu ficava, tipo, viajando, cara. Então imagina, o cara descobria Konami Code, testar em todos os jogos da Konami. Descobrir como é que pega o Mew e dessa forma. Eu imagina, viajando, né? O seu trabalho é ficar que nem um macaco, todo dia ligado pro videogame e ficar fazendo todas as combinações possíveis e anotando no seu diário. Essa não funcionou. Dia tal, hora tal. Cima, cima, esquerda, cima, esquerda, direita. O cara que fez isso, ele depois desenvolveu um jogo muito legal, chamado Legend of Legaia. Dentro de Pokémon ainda, uma lenda que era muito tátil pra gente já na época, lá, final de 99, 2000, era o Missing-No. Que sem motivo, explicação, não é lenda, é de verdade, só é sem propósito aquela porra. Eu já vi o Missing-No aqui no Rio. Espichado, né, na parede. Eu já vi espichado na parede também. É ali em Botafogo. Exatamente. Eu, aquele Big Ben. Eu pensei que o Guilherado estava tomando aqueles chazinhos. Mas é ali naquela rua que tem da FGV. Ali perto da FGV, escuta o Missing No, ele tá pichado ali. Aliás, muito foda, no joguinho de celular, Knights of Pen and Paper, tem um inimigo que é o Missing No, que é o... Maneiro pra caralho. Ele não chega nem a ser bug, ele foi institucionalizado, porque ele tem um nome japonês, Ketsuban, e tem um nome da versão americana, que é o Missing Number mesmo, que é uma porra de um erro de buffer, de garbage collector, sei lá que porra é aquela. Porra, aquele lá não tinha garbage collector não, cara. Dizem que ele era o Mew, né? Só que aí deixaram o Mew e aí quando você faz paradas erradas, aparece ele. Não, eu tinha um Missing No que era igual o Lugia, sem sacanagem. Que isso? Não é lenda não, não é lenda não. Tá, eu tenho o cartucho da fita ainda aqui. Não, inclusive dizem que tem três versões, é Mew, Lugia, e algumas pessoas dizem que ele é a possível evolução do... Como é que é? Cubone evolui para... a evolução do Cubone, que tem a cabeça de... Marowak, isso. Dizem que o Marowak, na verdade, ele seria uma terceira possível evolução pro Cubone, caso a mãe morresse, né, na história, porque tipo, o Cubone evoluiria pro Kangaskhan. Ah, se você olhar inclusive o Cubone sem a máscara, poderia muito ser o Piroca Kangaskhan, entendeu? É ver pior que é isso mesmo, cara. Aí pensam, até eu acho que é possível, inclusive, que eles tenham pensado em fazer um Pokémon intermediário, se desse alguma coisa ele evoluir pra Marowak, se não ele evoluir pra Kangaskhan. E aí dizem que pode ser isso também. Caralho, Pokémon é bizarro, é tão bizarro. Tem uma lenda também que diz que a versão beta do jogo japonês, o Red e o Green, a música de Lavender dava desejo suicida na molecada. Tipo assim, né? Esse papo é jogo. É lenda, mas tipo, não é em todo mentira, não. Essa isso, parada cara. Aconteceu porque... Japoneses! Porque, tipo assim, a primeira versão parece do jogo tinha uma nota que só as crianças podiam ouvir. Era uma nota, tipo... É, quando você ficava mais velho, você perdia a capacidade auditiva de certas notas, né? Por isso que eu tô tentando ouvir aqui, tá mudo a porra da música. É, se você pegar o original, você vai notar. Que é uma... E, assim, não só o clima da cidade é muito bizarro, porque é a cidade do cemitério, como o clima da música é muito bizarro. E aí diziam que tinha uma nota que só as crianças podiam ouvir. E isso dava muita dor de cabeça. Moleque. Isso é fato. Muitas pessoas tiveram dor de cabeça jogando Pokémon, crianças, da primeira versão do jogo. Mas, só que depois mudaram. Mas tá ligado? Aí ninguém falava, não, aqui eu tô querendo se matar. Não sei o que. Aí começa a lenda, né? Mas tá ligado que tem uma lenda, né? Que eu não sei onde que é verdade ou mentira. Que o Gary, até o ponto do jogo que você vai pra Lavender, ele tem um Rattata e um Raticate no time dele. Sim. Depois que você chega em Lavender e encontra o Gary tá falando, ah, eu vim aqui porque aqui tinha um amigo meu, não sei o que, blá, blá, e vaza. Quando ele vaza, a próxima vez que você luta com ele, você não encontra mais um Raticate no time dele. Aí, nego, deduz que você matou o Raticate dele, moleque, com seu Charizard, vai comer. Mas só pegar a sequência da história. Tem o navio, e aí o navio tá pegando fogo, não sei o que, você luta com ele, aí dá merda lá no navio, pega fogo, não me acontece. E você escapa, só que você escapou derrotando ele. Então ele não conseguiu levar o Raticate a tempo pra porra do centro Pokémon, o Raticate morreu. Não, mesmo porque a batalha é em Santiene, não é? É no navio ainda. No navio, então, era no navio. É no SS Santiene. E Santana, SS Santana, como eu chamava. Santana. Aliás, isso me lembra uma história que eu li na internet também uma vez, porque nessa época... Encontrava o Santana no barco. Tocando guitarra. Com a bandana. Nessa época, a gente começou a encontrar várias versões hackeadas de vários Pokémons, que era tudo mudanças do Pokémon Red Blue, né? Aí você encontrava Pokémon Purple, Pokémon Green zoado, Pokémon whatever, e teve o Pokémon Black. Ah, Pokémon Black. Fantasma. Pokémon escroto. Exatamente, que era antes desse Pokémon Black que veio hoje em dia pra DS, né? Era o Pokémon Black. Aí, beleza, qual era a ideia do Pokémon Black? Que no começo do jogo, você tinha um Pokémon que era tipo o Fantasma, ou sei lá, o bicho escuro. E você podia usar ele e em vez de lutar contra o Pokémon e derrotar ele e tal, você simplesmente matava o Pokémon. Não, você usava o comando amaldiçoar. É, isso. Curse. E aí você amaldiçoava o Pokémon e o Pokémon morria. Ele não voltava. Não voltava, era pra sempre. Então, tipo... Zoeira, hein? E aí tinha várias histórias bizarras, tipo, aí quando você ia chegando no final do jogo, você podia ter que enfrentar todos os Pokémons que você mandou da Curse quando você estivesse dormindo, porque depois que você vira o mestre Pokémon, aparece, sei lá, muito tempo depois, aí mostra você velhinho, andando e vendo que não tem mais ninguém no jogo inteiro, todas as pessoas morreram e seu Pokémon comeu todo mundo. E isso. É, aí depois vem o Pokémon... Então, quando você derrota o treinador, você mata o treinador também. É, sorry. Aí, isso inclusive é muito, muito material de Creepypasta. Eu acho que surgiu, inclusive, babaca falando, esse foi um jogo que eu comprei numa vendinha de quintal. É, valeu, irmão. Valeu. Tinha um velho muito esquisito te vender essa fita também, né? Valeu. É, ainda falavam que no final vinha o Pokémon te assombrar, aí você tinha que lutar com ele, mas a única coisa que você podia fazer era, tipo, eu sou velho, eu não posso, né? E ficava o Pokémon lá te matando. Depois, quando ele te matava, o cartucho ficava preto. Que isso? Você nunca mais conseguia jogar. Não, é aí. Não, a maldição vinha pra tu, né? De jogar seria o que? Isso aí agora tá parecendo o trama do Super Sentai, cara. É, cara. Sério. Vagabundo mesmo. Moleque, e ainda diziam que se você deixasse o cartucho ligado por muito tempo, apareciam dois olhos vermelhos e... Tururu. Let's com certeza já ouviram falar do cara que jogava pra caralho Majora's Mask, né? Nossa! Dan Brown. E pirou. E sumiu, ninguém nunca mais viu o cara. Falando que o jogo dominava a vida dele, que ele não sabia por que ele ainda tava jogando, uma força estranha impeliu o cara a jogar. E apareceu do nada um blog, então um fórum com o cara postando várias vezes sobre essa porra desse jogo. O cara pegou a fita dele, né? A fita que ele usava pra jogar. Tinha os personagens perguntando se é. Ah, e o que aconteceu com não sei quem? Tipo, uma parada bizarra. Os personagens do jogo começavam a falar com ele, porque sim. Não, e falava do Ben. Na verdade, o Ben era o dono da fita. É. Isso. Que tinha ficado assombrando a parada. Mas o que é muito maneiro desse creepypasta é que o cara realmente fez o vídeo de todas as paradas que ele falava que acontecia. Então, tipo assim, o Link tentava matar a criança mascarada, o Majora's Mask, e aí caía um fogo na cabeça dele. E matava o cara. E aí, a partir daí, começava a aparecer aquela estatueta do Link, quando você usa a musiquinha de criar estátua, começava a perseguir o Link, a fita quebrava, né, dava aqueles... assim, né, mais, som e tal. E o cara realmente fez isso mexendo dentro do jogo. Depois o cara soltou uma nota oficial dizendo que era tudo brincadeira. Era zoeira. O babaca fez aquilo tudo, né? Mas o Ben Drown foi uma parada que ganhou uma porrada de gente tempo, assim. Sim, sim, a galera acreditou muito naquilo. Eu ouvi falar uma vez de uma história, mas era o contrário. Não era no contrário, não. Mas não era no Majora, era no Ocarina. Foi um cara tentando achar a máscara de Majora no Ocarina of Time. Que falaram pra ele que tinha o Majora dentro do Ocarina e o cara passou anos na vida dele jogando o Ocarina e falou: vou achar a máscara, vou achar! E sei lá, não achou, provavelmente. Eu tenho. Eu bato palmas pra esse rapaz. É o tipo de coisa que o Mamute faria, né, Mamute? Se fosse verdade. É uma coisa assim, cara, é digno de emoção, cara. Alguém quer que pita um negócio desse, meu irmão? Sério mesmo. Tinha nem troféu, né? Tinha nem troféu, cara. Troféu, cara. Vou lá. Só falou, Pamis, eu vou. Tô lá já. O Ocarina of Time tinha muitas coisas assim. Tipo, muitas eu não sei, mas tinha algumas bem... Não, e o Ocarina of Time teve o lance da Triforce, porque a Triforce chegou a ser programada pra, a ideia inicial, você chegar a pegar ela. E tinha imagem de você encontrando a Triforce e tal, que depois vazou por aí. E nego falou, caralho, tem a Triforce, moleque. Aí começa, aí vem o primo do seu vizinho, falou pra ele. É isso. O Raichu é a Triforce, hein? O cara, falaram pro cara que se ele achasse a Triforce, tinha um outro jogo dentro do Ocarina of Time, desde que ele achasse a Triforce. Aí o cara ficou anos, milhões de vezes tentando achar a porra da Triforce. Falou, aí aquilo ali parece a Triforce. Mas não, são só os botões, né, amarelinhos no topo da tela. Não, e o pior é, não, tem a Triforce mesmo, você acha a imagem da Triforce, inclusive essa imagem tinha vazado na época, e várias revistas de videogame, veículos de mídia da época mostraram a imagem e falaram, será que realmente existe a Triforce no Ocarina of Time? E as criancinhas vão à loucura, né? Nego batendo enquanto punheta isso, mental. Enquanto isso, naquela edição de abril. Exatamente. É, já dá aquela enganada. Aí nego desesperado fazendo uma masturbação cerebral, pensando, caralho, vai rolar a Triforce, moleque vai ser muito foda, eu vou ficar super poderoso, vou matar o cara novo na plaza. Eu não matava o cara andar, fazer aquela sequência gigante. Chegou a tentar fazer uma das paradas? Do Triforce, eu não cheguei a tentar achar a Triforce, porque me falaram que tinha, mas não me falaram como pegar. Porque pois é, porque eu tinha ouvido uma história. Como é que é? E eu tentei. A história é que você tinha que fazer os três primeiros tempos sem apanhar. E moleque, eu cheguei no Dodongo sem apanhar. Caralho. Até eu falei, irmão, essa porra é sacanagem. Parece que essas porras fazem a gente ser jogadores melhores, cara. Exatamente. Moleque, é bizarro. O Ilapis falou do macete do 64, do apado do Luigi. Eu, uma vez, eu entrei no GameFAQs, eu não sabia muito inglês na época, a ponto de saber que fake era falso. Então, os fake dizia, how to get Luigi, fake. Eu não sabia que era fake. Falei, pô, maneiro, dá pra pegar o Luigi. Fake escrito de outra forma. Só podia ser, né, cara? E era uma parada assim, era insano, moleque. Tu tinha que pegar sempre a primeira estrela de cada mundo, depois a sexta estrela, e partir de mundo em mundo, até tu chegar, sei lá, onde. Nossa. E eu podia pegar uma porrada de coisa. Tipo, só pra que isso assim. Cara, eu juro, mal, que eu cheguei bem longe das paradas. Até que um amigo que lia inglês falou, cara, moleque, isso aqui tá desfake, cara. Eu, pô, e aí? O fake é falso. Ah, tá. Obrigado. Agora eu sei. Saber é metade da batalha. Moleque, eu lembrei de uma aqui que puta que pariu. Foi o Rodrigo Rossi, aquele filho da puta, que mentiu pra mim e me fez acreditar que existia um final no Final Fantasy VII que você revivia Ares, moleque. Nossa, esse viado. Filho da puta falou que ele fez. E depois, quando eu fui questionar ele, ele falou: não, então deve ter sido um jogo pipipitiu que eu comprei lá em Búzios, moleque. Não. Cara, na boa. Quem tá fazendo gravando esse podcast sem maior mentiroso e falhador de lendas que esse podcast já conheceu? Chama esse cara, pessoal. Esse filho da puta, deixa eu ver se ele tá online só pra ele falar rapidinho essa merda aqui. Não tá. Viado, tá dando cu. Vamos ligar pra ele. Vamos ligar pra ele. Deixa eu ver, tem telefone cara, dele aí. Ele vontade. Tá em São Paulo, no Anime Friends, não tá? Ele tá lá cantando essa Anime porra. Anime Friends já acabou, pra ele, porra. Me dá o telefone dele aí, coloca no chat aí, vou ligar pra ele. Cara, Anime Friends já acabou. Ele foi lá em São Paulo cantar. A gente liga pra ele depois. Deixa eu ligar pra ele depois. Olha, que essa lenda, essas lendas são muito fodas, cara, sério mesmo. Depois a gente liga pra ele, então. Não tem a história de que tem uma cena de sexo no GTA 4? Tem um minigame? Não, mas o... Peraí, o 4? Isso sim. Era uma lenda no... Não, no GTA 4 não, no GTA San Andreas. San Andreas. Ah, mas San Andreas era o Hot Coffee. Não, é, mas antes era uma lenda e depois virou Hot Coffee, não era? Não, é. Tinha sido programado, só que foi retirado. Tanto que o Hot Coffee é um mod que você consegue reabilitar esse código. No computador, né? Isso. Verdade. É, mas aí não chega mais a ser lenda. Mas primeiro lenda, que... lenda, porque alguém tinha que ver primeiro. Não, a lenda que é comprovada, deixa... Alô? Deixa de falar. É. Baeri caindo. Olha, eu acho que dá. O cara quer ficar desmentindo as lendas, entendeu? Ainda é nisso, cara. Não, Killerados tem cara de ser aquele escrotinho que inventava mesmo, entendeu? De virar e falar: eu pulei a bandeira do Super Mario. É um filho da puta, né, cara? Sério. É um gatinho, é isso que ele é. Nossa, arrombado. Ó, no cu do caralho. Jogado. Moleque, o PH, tu jogava Smash Brothers pra caralho, sim, eu sei. Sim, que nem então. Um fudido. Somos dois. Então, tu lembra de uma lenda, cara? Que ninguém falava que o NES tinha Pokébola infinita, moleque. Caralho! A batalha inteira só com Pokébola, moleque. Era muito roubado. Moleque, ainda tinha lenda que ele podia... ele dava um... O home run era sempre um hit KO. Exatamente! Cara. Ele pegava um tap e... Piu! O home run era auto smash. Caralho, moleque. É porque, tipo assim, essa lenda, acho que de todos que a gente falou, é que mais tem, tipo assim, razão de ser. Não, talvez a da Lara, né? Porque a da Lara também é foda. Porque a da Lara é uma época sem internet, sem putaria disseminada pra qualquer lado, entendeu? Exatamente. Aí era foda. Mas... qualquer oportunidade que você tinha de putaria, era uma oportunidade de putaria, né, cara? Era aquilo ali. Moleque, essa parada era muito, assim, plausível, porque pegar o NES não era exatamente fácil, né? Você tinha que zerar o jogo no hard ou very hard, com 5 vidas ou menos, ou 3 vidas ou menos, e era isso. Tinha que fazer, se você não quisesse, no NES pra você. Cara, no NES. Não, o mais fácil era o Jigglypuff, né? Era o que vinha mais fácil. Será uma vez, eu acho. Não. E tu conseguiu, o Capitão Falco era zerar em menos 20 minutos, o Luigi fazer todo o Target Practice lá, etc e tal. Era só 4 mesmo? Era só 4. E aí o NES era muito difícil, tipo assim, quer dizer, talvez não seja difícil pra pegar hoje, né? Mas pra mim, na época, era muito difícil. Então rolava essa lenda, cara. Tu conseguia pegar o NES, fazer spans, a parada, não sei o que, tinha, porra, Pokébola infinita, porque ninguém, obviamente, sabia de onde é que vinha o NES, né? Ninguém sabia de onde vinha o NES. Só o Senhor da Eternidade, que tinha jogado. É, não, e o Daigo, que o Daigo na época já tinha jogado. Mas pra gente, cara, era um negócio que não existia. E aí o NES tinha parado, caralho, moleque, a Pokébola infinita, buzz! Aí quando sabe peguei, que o... falei... esse jogo, o Modern, né, Earthbound, no caso, a versão, não sei se foi a versão japonesa ou americana, que ele tinha uma trava interna, que se o jogo fosse pirata, ele não deixava você pirar. É, verdade. Né? Xenogears tem isso também. Inclusive, Xenogears se você tem jogar... Então, peraí. Se Xenogears tem isso também, como é que deu zero na nossa época? Não sei, cara. É, tinha um lance, tinha uma chance do jogo travar. Acho que a maioria das pessoas jogava e o jogo ficava travando toda hora. É, tinha uma chancezinha da parada da merda. Na maioria das vezes não dava. Em 92... Imagina. Em 92, lá nos Estados Unidos, quando o Bill Clinton ainda era presidente, foi até antes da Mônica Lewinsky. O grande presidente da putaria, né, cara? Ei, palmas, cara, pro Bill Clinton, né? Lembro até hoje do Arnaldo Jabor falando numa coluna dele no Jornal Nacional que a sociedade ocidental, como a gente conhece, ia ser destruída por causa de... Aí ele puxava do bolso uma pelúcia do Piu Piu. Por causa dele, eu botava pro Piu Piu, assim. Nossa. Mas aí na época, o Al Gore era o vice-presidente dele, né? Inclusive, se procurar foto aí, quem entregou a taça pro Dunga foi o Al Gore, da Copa de 94. O Al Gore, que hoje é o, porra, campeão da justiça, não sei o quê. Mas enfim, a esposa dele, que não sei se é mais a esposa dele, a Tipper Gore, ela levantou uma bandeira lá, né, dessas coisas de sociedade americana, de que videogame tinha que ser banido, porque era uma coisa muito... pregava muita violência. violência pros jovens. É, ela Mortal Kombat, criou, né? Que criou aquela classificação indicativa que existe hoje. Então é, ela era assinadora, uma parada assim, né? Ela enfim, ela tava na frente do movimento lá. É, essa coisa, movimentos da pró-família é muito forte lá, né? Mas aí saiu aquele um livro que é excelente, assim, todos devem ler, do Steven Johnson, o nome do cara, que o nome do livro é Tudo Que É Ruim É Bom Pra Você. Everything Bad Is Good For You. É muito bom esse livro, é baratinho. Você pode comprar na Amazon aí, que chega em uma semana. E tava falando lá como, na verdade, tudo que a gente às vezes acha que é ruim, na verdade só serve como uma válvula de escape, né? Pra, hoje em dia isso é muito óbvio, né? Porque tem monge budista, o sucessor do Buda joga videogame, então foda-se. Mas em 92 não. E aí ela parece que teve contato com o livro e ao fim das contas ela chegou, banir não precisa, né? Só precisa a gente ter um controle e ajudar os pais a escolherem, a participarem melhor da educação dos filhos. E aí, como o Mamute disse, teve o lance da classificação indicativa que resolveu isso, resolveu entre aspas, né? Resolveu lá, talvez. Melhorou esse problema aí. E isso não é lenda, isso aí de fato aconteceu. Muito bonito. Pô, então se não é lenda, não devia entrar no cast. É conspiração, são conspirações, são lendas, são mitos. São muitas coisas. Aliás, mitos e lendas. Ainda no Nintendo 64, que a gente tá falando do Smash, tinha a lenda zoadíssima do GoldenEye, Mike, que qual era o lance do GoldenEye? Porque numa época sem internet, que você não tinha muita coisa a fazer, você não tinha muitas opções de jogos, então você tirava tudo suco de outro. Você jogava a mesma fase 20 vezes, né? 30 vezes, 40 vezes, primeira fase, né? Pra conseguir todos aqueles cheats de jogar no 00 agente e tal, tudo foda. Aí você começava a olhar, aí você pegava a arma com zoom, moleque, e via que na puta que pariu tinha uma ilha que dava pra identificar de cara, tem canhão naquela, teve alguma coisa ali na ilha. Qual era aquela ilha? Qual fase era isso? Acho que era primeira. Era primeira, na represa. Primeira. Na represa. Ah, sim. Aí você via de longe tinha uma ilha lá, moleque, que tinha tipo, nossa, turret de metralhadora, tinha... Ilheco, né? Porque o problema dessa ilha é que tem um pátio com a montanha logo do lado, assim. Foi pedra. Mas a ideia, quando eles desenvolveram o jogo, era realmente você pegar um barco, ir até lá, fazer alguma coisa e voltar. E só que eles cancelaram isso no meio. Só que em vez deles limparem o código e tirar o negócio, vai falar, deixa lá, foda-se. deixa aí. Isso daqui a 20 anos. Agora, isso é muito engraçado, porque nego fica reclamando, caraca, tá sem memória pro jogo, a gente não pode mais botar mais uma fase, não pode botar não sei o que, e depois você encontra lixeira. Muito lixo, né, cara? E aí com hack, hoje em dia as pessoas conseguem chegar lá e caralho, olha que maneiro, não tem nada pra fazer aqui, moleque. Nada. 007 GoldenEye tem um hack muito bom, que é o Get Down. Realmente. Esse é genial demais. O Get Down é tão genial que a galera dos direitos autorais, tipo, tirou todo e qualquer vídeo de Get Down do YouTube. Não, ainda tem. Vários. Por aí, meu irmão, pra tu ver se vai estar putado. No Nico Nico Doga deve ter ainda. E foi o movimento Get Down que acho que lançou a máscara de cavalo, né? Foi aí que nasceu. Popularizou a máscara de cavalo. Então aí, a marca que faz essa máscara de cavalo, agradeço. É. Tinha que puxar o cartucho, né? Puxava a fita um pouco. Deixava encaixado quando ele tava ligado. Aí começava... É muito bom, moleque, que essa história, tipo, ela começou porque na época que a parada bombou, né? E fazia montagem, né, com isso. Mas na época essa música tava bombando. E o maluco descobriu isso uns anos depois e falou, pô, só que baixo direitinho com aquele glitch do 007. É igual o gênio da Procter & Gamble lá, ou da Johnson & Johnson, não sei, que descobriu que 3 anos atrás o Joe Santana foi muito famoso na internet falando inglês errado, né? Headshot. Tu tá de brincation with me? Tá de brincation with me, cara! Eric Caspa Man. Mas aí, a melhor parte do vídeo do Get Down é quando para a música, aí vira o Pierce Brosnan, entra no avião, aí o avião começa a decolar e de repente, Get Down, avião! Pra mim, cara, a melhor coisa de qualquer coreografia de Guedão, moleque, é quando a parada rola que os caras fazem uma carcada no ar, assim, todo escuro. Que é muito fantástico. Depois não foi mais fazer com o jogo, foi fazer isso ao vivo. Eu tirava milhão pulando e fazia a montagem, e na hora do ficava dançando, mãozinha pro lado, mãozinha pro outro. Eu descobri isso anos depois, cara, e era maluco, com cabeça de cavalo fazendo isso. É, tem no naquele Know Your Beam, tem o Guedão. É, exatamente. Procura Guedão lá que tem. A melhor lenda de videogame todo tempo, em absoluto, e deve ser alguma coisa da Nintendo, cara, só pode ter sido. Que foi o seguinte: Iraque está fazendo armas de destruição em massa com cluster de PlayStation 2. Muito isso. Esse era a moleque, esse era muito fantástico mesmo. Esse, assim, cara, parabéns, cara, pro, como diria um campeão, moleque, que inventou essa história. Esse campeão que mesmo, não tem como. O Saddam Hussein. Nossa, o Saddam Hussein estava clusterizando milhares de unidades de PlayStation 2, né, que compraram 5 mil PlayStation 2 nos Estados Unidos e levaram pro Iraque no inverno, né, pra agência de inteligência de defesa do Iraque. E aí eles iam usar o PlayStation 2 pra fazer uma super máquina de controle de míssil atômico teleguiado com o PlayStation 2, moleque. Nossa. É, mas não rolava uma lenda que o chip da primeira versão do PlayStation 2 era relativamente potente, tanto é que... Teve um país que não permitiu a exportação ou a importação. Tinha alguma coisa assim, que você tinha quantidade limitada, você podia comprar, porque o processador de cálculo vetorial dele era muito foda. Caralho, fantástico. O que eu lembro é que quando saiu o PlayStation 3, tinha muito lugar aí que ficava fazendo cluster de PS3. Ah, o Unicamp acho que teve um cluster de PS3 ou de PS2. A UFRJ teve, um professor nosso lá, o professor Álvaro, chegou a fazer, na sala do lado da minha, um mini clusterzinho de PlayStation 3. Aí você chorou, né? Porque aquilo lá tava sendo usado pra coisas que não valem a pena. Não, vale. Lá no NACAD, o NACAD vale muito a pena. Núcleo de atendimento de computação de alto desempenho da UFRJ. Campeões. Uhum. Né? Mas assim, o mais maneiro, cara, é achar que assim, o Iraque... Não, eu quero fazer uma máquina sem massa. Eu vou pegar um computador... Comprar videogame! Pegar uma arquitetura x86 aqui aberta e eu posso desenvolver o que eu quiser pra ela. Não, eu vou comprar 4 mil PlayStation 2, caro pra caralho, fazer anos de engenharia reversa pra descobrir uma forma aqui de fazer um software. Eu vou usar isso contra os americanos. Ah, eu sou muito pau, eu sou Saddam Hussein. Cara, mas essas coisas eram tão... São da época que, porra, as coisas ainda eram muito inocentes. Tudo bem, já tinha internet, mas a internet na época que você não tinha internet pra ler na internet, né? Você não comprovava informação na internet e outras coisas. A internet falava, tá acontecendo, porra, então deve ser verdade, né? Então a galera, acho que entrou muito nessa pilha, né, cara? Tipo, porra, não, caralho, guerra nuclear, PlayStation, me dá o videogame, pega meu dinheiro, quero fazer meu míssil em casa. Já pensou, né, cara? Se de fato o Iraque estivesse fazendo isso, porra, quem vai se preocupar, cara? Os Estados Unidos confiscam todos os PlayStation 2 da América, fazem um super cluster americano, fazem um robô de PlayStation 2. Faz um Gundam PlayStation 2, moleque. E ataca. Não, agora é Pacific Rim, cara. É circo de fogo. E ataca a porra do Oriente Médio inteiro, se quisesse, porra. É. O cara não tô com medo de 5 mil PlayStation 2 que o Hussein tem lá pra ele. Porra, fazer um cluster Wi-Fi de PlayStation 2 com os que tivesse nos Estados Unidos. Eu acho que a lenda mais popular de... Acho que dá. Eu arrisco dizer que essa é a lenda mais popular, que virou uma grande piada na própria empresa, que depois gerou até uma fase especial, que é a fase da vaca no Diablo, moleque. O Cal Devil. É verdade. Quando você jogava Diablo 1, que aí já tinha internet, né? Isso é que é verdade, já tinha internet no Diablo 1. E aí Diablo 1 é de 95. Sim. Vocês estavam falando que não tinha internet na época do Nintendo 64. Meu 96. Irmão, o Diablo pode ser de 95, mas ele só chegou na minha casa em 99, 98. Que foi isso? Assim, na época que nego jogava 64, Mario 64, não tinha internet. Mas na época que nego continuou jogando Diablo, que rendeu pra caralho, Diablo e Diablo 2 renderam muito. Uhum. Baldur's Gate também, vários desses jogos renderam, já dava pra ter SBS. Você jogava pelo modem, botando o IP do modem, no seu modem 14400. Não, dava até pra botar o telefone da casa do seu amigo e ligava pra casa dele e jogava com ligação direta. Né, que era isso, muito Diablo, do telefone. Exatamente, esse é o pipipitiu do telefone, moleque. É internet pipipitiu, que tu não pagava. Porque na época você precisava pagar provedor de internet, né? E não existia IG, nem internet grátis, então você pipitiuzava a internet, ligando pra casa do amigo direto, né? Pipitiuzamento. Ah, e depois de meia-noite pra pagar pulso único. Exatamente, exatamente. Só que o grande lance é que daqui tinha uma lenda no Diablo 1 que você encontrava uma vaca morta ali no canto, e que se você zerasse o jogo e depois ficasse cutucando a vaca e sei lá, foda-se, não, nem lembro o que você tinha que fazer. 88 vezes clicando na vaca. Você tinha que ficar clicando na vaca que nem um filho da puta. Por quê? Porque isso. Ela peidava e arrotava, né? Acontecia isso nos jogos de Warcraft. Se você clicasse no critter, tipo, sabe o critter, que é tipo uma ovelhinha ou um ratinho que estivesse andando no cenário, e você ficasse clicando nele 20 vezes, ele explodia. Era um easter egg do jogo, de bobeira. Do nada o carneirinho. Aí tinha um lance que se você fizesse isso na vaca morta do diabo e ficasse clicando, ela explodia. E no que ela explodia, ia abrir a porta para a fase da vaca, moleque. E lá você ia pegar muito, matar muita, muita, muita vaca do mal, moleque. Pegar muito item sinistro. É isso. Só foi ser desmentido no StarCraft quando eles botaram um código, um cheat code, que era There is no cow level. Caralho, que foda. Não existe a fase da vaca. Esse é campeão, cara. Esse aí teve que ter um cara inteiro pra enganar a comunidade toda, que já era forte na época. Mas aí a piada não acabou por aí, porque no Diablo 2, eles resolveram aproveitar isso, cara, e botaram a fase da vaca. É, a fase da vaca existe. E a fase da vaca... E no Diablo 3? Diablo 3 tem a fase dos pôneis felizes. Tem a fase feliz dos arco-íris, da diversão. Mas isso foi uma trollada também. Mas isso foi uma trollada dos desenvolvedores, porque nas primeiras cenas, nas primeiras imagens que eles liberaram, a maioria dos fãs hardcore de Diablo 2 começaram a reclamar. Falar, tá muito colorido, tá muito infantil, tá muito cheio de explosão de cores e felicidade. Aí eles falaram, explosão de cores e felicidade? É, filho da puta. Toma essa fase dos pôneis mágicos aqui, toma. Mas, porra, moleque, tu tá falando isso? Eu, antes só da gente partir pro finalmente, eu sempre lembro de uma história que era uma lenda. Mas essa eu não sei exatamente como é que aconteceu, mas é do Mortal Kombat. Que tem dois personagens do Mortal Kombat que, na verdade, não tá... Um deles é bug mesmo, que eu acho que é o Noob Saibot, né? Ele não, é um... Noob existe. Peraí, peraí. É, Noob existe desde o 2. Mas no 1 ele não era, tipo, um bug, não? Ou, tipo, o Neguinho falava que no 1 ele existia? Eu lembro que o secreto dos secretos, quando eu era criança, era o Reptile. O Reptile era oficial. O Reptile era oficial. Mas, assim, de vez em quando o Reptile ele vinha todo escuro. Daí veio o Noob, sacou? Isso, é ele isso. Ele saía renderizado direito, aí ele saía todo escuro. Exatamente. Eu, dava pra você fazer o macete do Reptile, que era jogar, aquele negócio todo, dar o Fatality, sem tomar dano na fase da ponte, naquele... Qual é que é o nome? Endurance, que você joga contra... Endurance Match. Isso, que aí vinha a Sônia Verde. Também. Caralho, mano. A Sônia Verde é She-Hulk, né? Não, na verdade, podia vir qualquer um cara do Endurance Verde, por conta daquela bugação que era o jogo. Mortal Kombat... Warmack nasceu disso. Warmack nasceu de um daqueles códigos, né? Que era Errormack. A galera entendeu Errormack. Não, meu Deus, deve ser um personagem. Aí anos depois virou mesmo um personagem. Não, esse negócio que parece que eu acho que no Ultimate eles lançaram uma foto, ou algumas fotos assim de divulgação com o Ermac. E botaram, inclusive, o código do personagem no jogo, mas não dá pra você usar ele, porque era só de sacanagem. O cara já tinha tomado partido do que tava acontecendo, que tava se falando. Aí, e falaram, então, caseira, vamos botar isso aqui pra sacanear os caras. E botaram. É. Moleque. Mas na versão caseira você joga com ele, ó. De Super Nintendo, Mega Drive. Ele mas é ruim. É isso que é escroto, moleque. Porque em Mortal Kombat, galera, ali basta. Qualquer personagem secreto é só botar um ninja de cor diferente. Tanto que no Trilogy eles inventaram o Chameleon. Exato. É, exatamente. E o Rain, moleque, o Rain, ele é roxo em homenagem ao Purple Rain do Prince. Nossa senhora. Pois é. Essa eu vi naquela revista Old Gamer, que eles estavam falando do Mortal Kombat, aí soltaram que tinha, não sei se era no Mortal Kombat 1 ou no 2, que tinha o, como é que era o nome da parada? Era, tinha essa parada do Ermac, né, que ele contava naquela tela de debug, quantas vezes aconteceu. É Evermark 1, 2, 3, blau. E parece que no Mortal Kombat seguinte, eles botaram Kano Transformations. Isso é verdade. Verdade. Só pra zoar o pessoal que ficava querendo caçar pelo em ovo. Caçar pelo em ovo. Ok, próximo. Duas aqui que são muito bizarras. As duas são falsas, provavelmente. A primeira delas, provavelmente, né? Até porque os dois jogos de que se tratam são por muitos tidos como falsas. O primeiro deles é de um jogo de 81, teoricamente um arcade. Você acha foto desse arcade, da máquina, né? Não do jogo, mas você acha foto da máquina na internet chamada Polybius, que teoricamente era... Você botava lá a molecada pra jogar, mas todo jogo daquela molecada tava sendo monitorado por homens de preto. Pelo Big Brother. E era um jogo que gerava muita polêmica. Todo mundo gostava. Todo mundo queria jogar, né? E parece que aos poucos as crianças começaram a, enfim, ter sintomas como amnésia, flash, assim, de coisas que na verdade não estavam vendo, essas coisas assim, né? Mas esse arcade existiu mesmo? Existe, tipo, um jogo que você pode jogar na internet do Polybius ou não sabe? Fizeram o ROM, mas, tipo, não é a mesma coisa. Original, entendi. Alguém fez em cima do que lembrava, um negócio muita assim. Gente disse que fez, assim, mas ninguém tem prova de fato de que a parada sequer existiu, entendeu? Então, assim, se tratando de uma coisa de uma coisa eletrônica, é muito difícil você acreditar num negócio que você perdeu a prova em 30 anos, né? Ainda mais uma coisa eletrônica que a replicação é teoricamente fácil, etc. Né, ainda mais é um jogo antigo. E aí dizem que todo mundo, muita gente diz que tem ROM, etc. E aí falam que o jogo, ele começava a causar esse tipo de reação psicoativa, né? Que o Amut falou. Fato é que até hoje, né, muita gente diz que tem a versão do jogo, etc. E em 2007, uma... Não, porque é engraçado que eu vejo muitas fotos de arcades em vários lugares diferentes, e o arcade é o mesmo modelo, né? É um stick só lá de esquerdo e um botão só lá direito. Pois cara, mas uma parada que eu tô vendo aqui, parece que isso corrobora a tese dos Homens de Preto, é que essas máquinas só foram distribuídas em Portland. Só em Portland. Oregon. Só no Oregon. Não foi a parada, tipo, nacional. Então, assim, dá uma impressão de que, vamos ver se isso aqui realmente funciona pra isso. E aí colocaram lá um negócio cheio de mensagens psicoativas, provavelmente, porra, como é que você faz uma coisa psicoativa com um jogo que era preto, com algumas 8 cores, né? Roxo, azul, amarelo e verde. Essa é uma parada muito, né, bota Led Zeppelin. Pra piscar, maluco. Led Zeppelin e Pink Floyd. Então, assim, o fato de só ter existido no subúrbio de Portland, porra, e Portland é lá do topo noroeste dos Estados Unidos, né? Acho que é o estado abaixo de Washington, do estado de Washington. É bem ali no topo, ou do lado. É bem ali no topo, é um lugar bem longe de qualquer grande centro urbano, né? É muito longe de Los Angeles, é muito longe do Texas, é muito longe da costa leste. Era casa do caralho. Era casa do caralho, quase no Canadá. É uma cidade grande, mas enfim, teria como ter um controle, né? Essa é uma lenda. Mas assim, tem um site chamado Invisible Game, que é um site que já acabou, não existe mais, e que ele tem muitas crônicas que são, teoricamente, crônicas falsas, né? De coisas envolvendo jogos de videogame. E Polaibus estava nesse site. Esse site não existe mais. Mas a outra... Oh, ele não existe mais. Não, você acessa o site ainda, mas o site é defunto hoje em dia. Ah, tá. A outra história, uma outra história que tem nesse aqui no Invisible Game também, é de um jogo chamado Killswitch, que teria sido um jogo lançado em 89, e você... Killswitch eu já ouvi falar. Você acha no YouTube gameplay dele, de um jogo lançado em 89, por uma empresa chamada Carvina, uma empresa russa, o jogo era russo, que eles lançaram apenas 5 mil cópias. E o jogo tinha uma peculiaridade, que eu confesso que eu não sei como é que eles faziam, que você instalava o jogo e só conseguia instalar uma vez. Depois que terminava, o jogo se autodeletava e não rolava mais. Era um art game 20 anos atrás, né? 20 e poucos anos atrás. Só que nesse jogo, você tinha dois personagens, um chamado Porto e outro chamado Guest. E a grande maioria das pessoas jogava com o Porto. Então, fato é que todo mundo sabia a história do Porto, jogava lá com ele, etc. E ninguém sabia a história do Guest. E todo mundo queria saber a história desse cara, mas assim, acabou o jogo, ninguém mais tinha o jogo. Reza a lenda que, há alguns anos, rolou uma cópia não usada do jogo vendida na internet. E aí um japonês comprou por em 2005, comprou por 733 mil dólares. Nossa, pra um tal de Ryuichi Yamamoto, lá em Tóquio. E ele falou, não, eu comprei, eu vou jogar com Guest, eu vou filmar, e eu vou mostrar pra todo mundo a história do Guest, que diziam que ninguém jogava com Guest porque a história era meio chata. E aí ele parece que filmou, mas o único vídeo que tem dele, desse gameplay, é esse Yamamoto com a tela de seleção dos personagens ao fundo, e o cara chorando copiosamente. E aí, nego fazendo teorias de que, não, ele chorou porque ele sabia que a história do Guest era muito ruim, e ele queria poder jogar o jogo de novo, e ele não conseguia escolher, ele queria jogar com o Porto de novo, queria saber que o jogo ia ser bom, não sei o que, e um milhão de teorias, e na verdade é tudo desse Invisible Game, que é falso, né? Mas a grande verdade é que assim, o cara tava chorando com 89 russo de merda, e ele pagou 733 mil dólares, que o jogo ia se deletar depois de novo, né, cara? Caralho! Isso, o cara tava... Quem é o trouxa dessa história? A pergunta é, você não choraria? Choraria da hora que eu tivesse batido esse cartão de crédito, debitado 733 mil dólares para o plano digital pela compra de não sei o que. Que pariu! Aí, não rolava também um jogo que dava choque no cara que perdia? Nossa. Ah, chama Dentro da Tomada. Dentro da Tomada. Dedinho na Tomada. Parece que tinha um jogo de arcade também que o cara que tava jogando tomava um choque. Aí o primeiro, o cara que teve um ataque cardíaco causado pelo choque, nego recolheu o jogo. Cara, lenda de fliperama são... Eu ouvi falar de um jogo que o cara fez 16 mil pontos e era o top score na época, aí ele morreu. Aí, tempos depois, um cara bateu o recorde dele e morreu. Tinha ataque cardíaco pros dois. Caralho. A única coisa que a gente esqueceu de falar também do Polybius é que tem uma referência dele, que essa lenda ficou tão famosa que tem uma referência nos Simpsons, que tem que o Bart vai lá olhar um arcade que é o Triangle Wars e do lado tem um Polybius. Moleque, mas só uma parada que eu esqueci de comentar, o Polybius, ele tinha um lance, que é um lance que eu já vi num canal do YouTube chamado Game Theory, que é, parece que os militares nessa época estavam investigando muito, fazendo simuladores ou investigando os efeitos de drogas. Então que o Políbius podia ser um simulador ou indutor de sintomas de LSD nas pessoas. Caralho! E as pessoas, como jogavam pra caralho, obviamente tinham perda de memória, só o quê? Claro, considerando a teoria dos homens de preto, né? Que já está pra ficar só. Só que, caralho, imagina se por acaso isso procede, moleque. Cara, é muito absurdo demais isso. É assim, vindo do exército americano, das forças armadas americanas, enfim, vindo dos Estados Unidos, você não duvida, né? Porque... É. Os homens que encaravam cabras. É. Muito bom. E, bom, tá no Know Your Meme também, o Polybius como fake, né? Mas o Know Your Meme é um site americano, então, bom, vai saber. Eu gosto de jogos. E lá... Fuma, desgraçado, fuma. E lá, eu fiquei sabendo que se você ouviu o primeiro episódio de Baixo Frente de Soco 100 vezes, você libera episódio secreto. Também fiquei sabendo desse lance aí. É, você... Opa, mas tem que ouvir inteiro. Inteiro. É, mas assim, eu ouvi dizer também que a partir de 1º de janeiro de 2014 vai ter um episódio secreto lá no lugar do episódio 1 do Baixo Frente de Soco. Um de verdade. É, só, mas vai ser só esse dia. Só no primeiro dia. Eu conheço o episódio secreto. Eu gravei. Ah, você gravou? Você gravou. Gravou. Você não gravou. Eu não gravei. Mas o Clerazzo gravou. Então, o Clerazzo gravou. O Taiko gravou. O Mestre Splinter gravou. É, eu gravei e consigo provar pra vocês que eu gravei. Mas não hoje, que eu tô cansado. Não, hoje tá muito frio, né, cara? Eu não quero mostrar aqui, porque, pô... De janeiro, do P14, parece que vai estar lá no lugar do episódio 1, assim. Porra, será mesmo? Não sei. Lendas. Foi o primo me falou, moleque. Falou que foi lá, ouviu 100 vezes. Meu primo falou essa pra mim. Porra, o pinto do meu pai perseguindo a galinha da vizinha. O pinto do meu pai fugiu com a galinha. A galinha da vizinha. Já procurei noite. Já procurei noite, dia. O pinto. E é isso aí, lá. Sua diversão não para no pinto do seu pai. Oi. Perdeu o controle, cara. Se as pessoas quiserem mandar suas críticas, elogios e opiniões compradarias, qual é o e-mail que elas entrem em contato conosco? Pinto no pai de lápis, arroba baixo predição de poder. Tem o Twitter, arroba Pinto do Pai de Lapso. Tem o facebook.com/ Pinto do Pai de Lapso. Tem o twitch.tv/ Prepúcio do Ilapso. Aquele que já se foi. Esse aí não existe mais. Já foi, né? Tio.com.br/ Prepúcio do Pai do Lapso. Acesse aí o pudim.com.br, aquecedoronline.com.br, horas.com.br. Caraca, eu tô pensando mal. É o filtro do meu pai aí atrás de você, ó. Então é isso aí, um abraço e até semana que vem. Depositivo Suplexos, galera. Até mais. E nós que estamos aqui, vamos todos agora pro Twitch ver o Luke querendo jogar Viva Fire 4. Oh no! My name's Duke Nukem. This is KTIT. K-Tit. Playing the best are the best tunes in town. Ooh, your ass is grass. And I've got the weed whacker.